Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, e a todos vocês o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 6 de fevereiro, domingo de 2022, uma manhã não chuvosa até o momento. Parou de chover, o sol está ensaiando sair, não sair, mas o clima está muito agradável. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, ficamos motivados a começar mais um dia de conversa, de troca de informações, de interação entre o programa e vocês que nos assistem. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, que nos acompanha nessa deliciosa manhã de domingo. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite e pedir aos bons espíritos que possam nos auxiliar nessa atividade e que, de minha parte, eu possa não atrapalhar tanto quanto me for possível. Muito bem. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. É sempre uma alegria estar com vocês. É sempre gostoso a gente acordar domingo e estarmos juntos, né? Daqui um mês vamos fazer 23 anos, dia 11 de março, 23 anos de programa. Quer dizer, é uma história. É, já chegou a maioridade faz um certo tempo. Agora vamos ver se a gente chega à maturidade. Na realidade, Alan, a informação que eu tenho é 14 de março. 14? 14 de março. Então devo ter errado alguma coisa aqui, mas que está chegando também. Está chegando. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. E ontem, quando eu fazia as leituras, o livro é muito interessante porque você está lendo um capítulo, quando você acaba, você já fica pensando o que vem no próximo capítulo, porque ele é sempre interessante, tudo encadeado, tudo vai esclarecendo cada vez mais o nosso pensamento, o nosso entendimento espírita. E o programa de hoje, batizamos com o título que o próprio Kardec deu, que é Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. Parece um assunto dominado mais por outras religiões, mas no Espiritismo nós estudamos profundamente esse tema dos anjos decaídos e do paraíso perdido, numa visão bastante diferente do que vem sendo divulgado há séculos por outras religiões. Então eu peço a você que nos assista, tire as suas conclusões, faça as suas perguntas, questione, participe. E como sempre, eu faço uma ou duas frases aqui falando sobre o programa de hoje. E escrevi assim: ao estudar o Espiritismo, mormente o Pentateuco Espírita, codificado por Allan Kardec, nos deparamos com revelações, argumentos lógicos e racionais que nos permitem inferir e conhecer a origem de tudo, e particularmente o problema do ser, do seu destino e de suas dores. O estudo espírita levanta o véu das ilusões terrenas e nos faz olhar frontalmente a realidade insofismável da vida depois da morte. O processo de evolução de cada individualidade e o seu curso no espaço sem fim estão explicados nos livros. De verdade, a vida pulsa no universo. Todos os planetas do universo fazem parte de um concerto de evolução cósmica, de conquistas e de progresso do espírito imortal. São com essas palavras que nós começamos o programa de hoje, sempre atento às leituras, aos comentários e às intuições que eventualmente possam surgir durante os nossos comentários. Muito bem, meus amigos, dessa maneira estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel. E lendo, relendo a Gênesis, eu achei um capítulo que acredito faça uma ponte entre tudo que vamos estudar. Capítulo 172, Ante o Cristo Libertador. É um texto escrito por Emmanuel, e Emmanuel escolheu uma frase que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, em que Jesus fala: eu sou a porta. Ponto. Só essa frase. E Emmanuel, certamente refletindo, pensando, escreveu assim: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao resto do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que a representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Um texto realmente muito bonito. Eu peço ao Wilson que nos dê as primeiras palavras, Wilson. Há portas e há portas. Pelo que Emmanuel bem descreve aqui, a gente percebe a influência que o mundo material, a própria sociedade, exerce sobre o indivíduo. E baseado também, é claro, numa inclinação do próprio indivíduo. Então veja que aqui eu não estou atribuindo a responsabilidade das decisões somente à sociedade, mas também a certas inclinações que o indivíduo traz quando retorna a esta existência material. Mas é inegável a influência da matéria e da sociedade em que aquela pessoa reencarnou, né? Iniciando pela própria família, os parentes mais próximos, os pais, né? Aquela comunidade em que ele vive, os pensamentos, a estrutura do pensamento de cada pessoa. É interessante a gente pensar sobre isso. Se desenvolve com base na linguagem. Olha bem que o que eu, a maneira como eu penso e como eu observo o mundo tem a ver com o país em que eu nasci, porque tem a ver com os recursos de linguagem de que eu disponho. Eu quero pontuar com isso as diferenças que existem entre sociedades nesse mesmo plano. E aí, por exemplo, se a gente lembrar dos portadores de deficiência, dos surdos, por exemplo, a estrutura da linguagem utilizada por eles faz com que eles tenham uma forma de interpretar as coisas diferente. E é incrível como isso é perceptível, né? Eu tenho um cunhado que não ouve, e ele, a maneira como a gente se comunica com ele é uma maneira muito particular para que ele possa entender as coisas, é diferente de como você explica para uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso é a influência do mundo material sobre o indivíduo. Com isso, a maneira como a gente vai interpretar o mundo e tomar as nossas decisões está profundamente ligada ao contexto em que a gente nasceu. Quando a gente vai escolher em que porta bater, porque é impossível não fazer uma referência, né, desse texto com a assertiva de Jesus, a sentença de Jesus, batei e abrir-se-vos-á, né? Em que porta a gente bate, bate incansavelmente, às vezes esmurra a porta da fortuna, né? Esmurra a porta dos prazeres, porque a gente tem uma leitura de mundo que a vida daqueles que têm determinadas posses é uma vida melhor do que a vida daqueles que não têm. E as pessoas não querem nada além do que ter uma vida boa. Todos buscamos isso. Ninguém sai de sua casa pela manhã desejando o mal para os outros. O Alan sempre fala muito sobre isso. A gente não vê perversidade na ação dos homens. A gente vê ignorância e inclinações. Então, quando a gente busca com todas as nossas forças determinada porta, eu acho interessante que Emmanuel fala que às vezes essa porta se abre, mas quando ela se abre, você se vê dentro de um ambiente fechado. Não tem mais portas. Tem quatro paredes ali dentro e você não tem mais para onde ir, a não ser voltar. Né? Mas talvez a gente fique muito tempo dentro daquela sala fechada, né, com dificuldade para respirar, talvez mal iluminada, né, em sofrimento profundo ali, até que a gente deseje voltar. Não, eu quero voltar por esta porta, por onde eu entrei. Não era o melhor caminho que eu deveria tomar. E são as escolhas que nós fazemos na vida, né? Quantos casamentos, quantas uniões não são feitas exclusivamente por interesses, né? Quando a gente fala sobre a família, isso é muito interessante, quando defendemos muitas vezes a família tradicional, a que família nos referimos? Considerando que a família moderna foi formada há pouco tempo, Geraldo, Alan e amigos, e na maior parte das vezes, essa família a que nos referimos como uma família tradicional são famílias formadas meramente por interesses. Filhas que são dadas em casamento a outras famílias importantes, quando, na verdade, nada tem de amor verdadeiro, de afinidade de sentimentos. Famílias que são mantidas com base na submissão. Eu estou dando um exemplo só, né, de certas escolhas que fazemos, né? Por que não escolher, né, caminhar ao lado das pessoas que amamos verdadeiramente, mesmo não sendo elas pessoas talvez socialmente aceitas ou aceitas por aquele núcleo familiar? A nossa profissão, quantas pessoas não fazem o que querem fazer de verdade? Quantos artistas não são submetidos muitas vezes a uma vida num trabalho de escritório, uma vida infeliz? Tem um documentário que eu vi recentemente na Netflix, que trata sobre isso, eu não lembro o nome agora, mas trata de grandes executivos, de pessoas que chegaram no ápice de suas carreiras, né? CEOs de grandes empresas, né? De empresas de tecnologia, que abriram mão de toda a sua posição, de tudo que tinham para viver uma vida simples, minimalista, com quase nada. E a gente ainda está no caminho para tentar chegar até lá. Então, quantas escolhas nós não fazemos porque acreditamos que vai nos fazer felizes? E Emmanuel finalmente nos pontua que a porta que pode nos trazer essa felicidade é Jesus. Né? Jesus é a porta. E eu sempre cito que se Jesus é a porta, acho que foi Herculano Pires que disse isso, né? Se Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave. É a chave que permite que nós possamos abrir essa porta. Porque senão até Jesus é uma porta intransponível para a gente, porque nós não compreendemos. Né? E esperamos certas respostas que não acontecerão. Ontem eu ouvi uma palestra interessante, né? A nossa querida companheira Marlene fez uma palestra sobre o Espiritismo, e durante a palestra ela disse o seguinte: olha, tem uma coisa a dizer para vocês. Quando você se torna espírita, sabe o que acontece na sua vida? A gente ficou todo, né, esperando a resposta, falou, nada. Ela fez um slide assim, tinha um texto só no meio do slide. O segundo slide era nada mesmo. E a gente fica pensando, mas como assim nada mesmo? Não acontece nada se nós não nos dispusermos a mudar. Isto é, nada vem de fora para dentro. Então, é essa mudança que permite que nós possamos compreender Jesus e, a partir da compreensão de Jesus, abrir a porta, aplicar isso na nossa vida, ter uma visão diferente, uma expectativa diferente das nossas condições, da nossa vida, para que possamos viver de forma mais leve, né? Aceitando o convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois o meu fardo é leve, meu jugo é leve, meu fardo é suave, né? Eu acho que é o oposto disso, eu inverti. Mas eu acho que é isso, o Espiritismo nos dá as ferramentas, são as lentes que nos permitem interpretar o que Jesus disse, e depende da gente abrir essa porta e aceitar o caminho que vai ter depois dessa porta, porque abriu a porta de Jesus, vai ter um caminho. E esse caminho não é sempre um caminho de flores, ou um caminho largo, às vezes é um caminho pedregoso, às vezes é um caminho de espinhos, mas o Espiritismo nos explica que esse caminho também faz parte. Vou citar outro companheiro, o Alex Bonafini, disse esses dias, né? A vida às vezes pode ser uma escola, às vezes pode ser uma oficina, às vezes pode ser uma prisão até mesmo, mas nunca a vida será somente um parque de diversões. De verdade, a vida nunca será, e talvez seja essa expectativa que a gente está batendo nas portas, esperando ver que tem um parque de diversões lá do outro lado, e não vai ter, nem na porta de Jesus. Mas vai ter, certamente, o auxílio que a gente precisa para atravessar esse caminho de espinhos. Muito interessante, Wilson. Você falou uma palavra, uma frase aí que, para mim, foi muito importante, que muitos de nós agimos aqui de acordo com as nossas inclinações. Eu achei essa visão muito interessante. Alan, o que você tem a dizer sobre o Cristo libertador? Eu quando você começou a ler o texto, né, eu lembrei de um filminho de criança que chama Monstros S.A. Nesse desenho, eles vão escolher portas de crianças para assustar as crianças, né? Então, a porta vem no mecanismo lá, é colocado na frente, e eles são os monstros que vão assustar as crianças. Mas, na realidade, eles não são monstros nada, eles são umas figuras, né? É para criança o desenho, né? Então, é um desenho gostoso de ver. E eu fiquei imaginando, assim, essa figura, né, do filme, desses monstros que podem sair das portas, né? Mas no filme também tem uma característica que eu acho interessante, que tem uma criança lá que ela não acha o monstro assustador. Ela fica amiga do monstro, ela é pura e ela não vê aquilo como um monstro. Ela vê nenhum deles como um monstro, por sinal. Ela vê tudo aquilo com uma pureza muito grande, né? E aí eles ficam até se perguntando, assim, né? Eles ficam se questionando, mas será que nós somos monstros? Será que nós não somos monstros? Aí, pensando nessa ideia, juntando com o texto do Emmanuel e com o comentário do Wilson, eu fiquei aqui imaginando, né? Que porta que a gente abre? O que a gente espera encontrar depois da porta? E qual que é a nossa expectativa com o que sai, né? Porque são vários pontos de vista aí, né? Primeiro que eu tenho portas a escolher. Beleza. Escolha a minha. Segundo que eu crio expectativas que podem surgir atrás daquela porta. E terceiro, que mesmo que a expectativa seja concretizada ou não, o que eu espero acontecer depois que eu abro uma porta? Então, veja que é uma alegoria muito interessante essa da porta, dá para fazer uma palestra nisso aí. Eu fiquei aqui viajando já e montando uma palestra sobre isso. Por quê? Porque é muito rico a informação da porta, né? Porque ninguém... Você não consegue ver atrás da porta, né? Mas a porta é de vidro. Até se for de vidro, você não tem o som de trás da porta. Então, vão vir cheiros de trás da porta, vão vir muitas sensações quando você abre uma porta, que vão impactar diretamente os nossos sentidos do corpo físico, mas o nosso espiritual também. É uma energia que nos acomete após abrir uma porta, a sensação que eu chego dali. E interessante também, pensando na nossa doutrina, é que a região mais complicada para o espírito depois de desencarnado chama umbral. Umbral também significa porta. Né? Então, é engraçado, que eu fiquei imaginando aqui, que a pessoa, quando não vai... Olha só, veja a minha... Eu estou viajando aqui. Vocês me segurem aí se eu falar besteira. Mas a pessoa, quando ela não escolhe corretamente as portas, ela vai fazer com que essa porta posicione num lugar chamado umbral, que é porta outra vez. Não é interessante essa palavra? A gente tem que pensar um pouco nela, porque é a porta como uma alegoria de abrir uma oportunidade ou uma problemática. Quando eu abro uma porta, o que eu espero dela? O que me acontece depois que eu abro? Como eu vou reagir? Como eu vou sentir depois de eu abrir essa porta? Porque, por exemplo, tem gente que não está preparada, por exemplo, para estudar psicologia, por exemplo. Se ela for estudar psicologia, ela vai começar a se ver e vai ver que ela é perturbada pra caramba e não vai dar conta de se resolver com aquela psicologia. Ela vai falar, nossa senhora, como eu preciso aprender sobre mim ainda. Tem gente que chega no espiritismo, mas não está preparado para o espiritismo. Então, ele abre a porta do espiritismo, mas o que ele vê, o que ele recebe, porque quando a gente abre uma porta, nós temos expectativas. Nós imaginamos que vão acontecer certas coisas, e elas não vão acontecer se eu não estiver preparado para absorver o que vem de diferente quando eu abro a porta. Quando eu abro a porta, o que eu recebo? Não sei. Né? E a gente fica muito ansioso em querer saber o que vem depois de uma porta, mas a gente não fica preparado para vivenciar o que vem de trás da porta. Então, a gente deveria, de fato, se reciclar para abrir estas portas e, de verdade, absorver o que vem por lá. E fazendo um link ao texto, Jesus deixa claro que ele é a porta. Então, a porta verdadeira que nós devemos escolher é a porta do evangelho, é a porta do caminho, do amor, né, da fraternidade. E a gente fica escolhendo tantas outras portas antes de escolher a porta, né? Mas é um texto muito bacana, que eu vou juntar material para fazer uma palestra sobre isso. Bacana esse texto aí. É interessante as duas falas de vocês. E eu tenho um irmão que, há muito tempo atrás, ele fez jornalismo. E uma das matérias de jornalismo é como que você dá o título a uma matéria. O título não é uma coisa jogada. Só o título já tem uma grande mensagem. Aí o título tem que chamar a atenção de quem lê. Aí você se sente motivado pelo título e vai ler o texto. Eu fico imaginando que o Emmanuel, ele é muito inteligente, muito mais do que nós imaginamos. O título dele é Ante o Cristo Libertador. Ou seja, nós estamos diante do Cristo. Só que as pessoas não veem, ou a maioria não vê. Mas ele está na nossa frente. Por onde? por vários livros, por vários comentários, por várias descobertas que foram feitas, por vários médiuns, por várias experiências do mundo, direta ou indiretamente, nós temos muitas informações sobre o Cristo. Então, estamos diante do Cristo. Só que tem aqueles que veem e aqueles que não querem ver. E é interessante que, durante a fala do Wilson, eu fiquei pensando assim, né? Como será que os espíritos veem a Terra? Né? Certamente, eles veem com um olhar com uma inteligência diferente dessa inteligência terrena. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem quais são as nossas inclinações, que o Wilson falou. Eles sabem que nas últimas 10 encarnações errou sempre nesse mesmo ponto, ou parecido com isso. E quando você vem, você erra onde? Naquele ponto de novo. Ou erra menos, mas erra. Então, nós temos as nossas inclinações. E quando você vem para a Terra, é você e você. Tem a intuição, tem os espíritos protetores, tem toda uma estrutura montada para facilitar a sua vida, mas aos olhos do encarnado, ele está sozinho. E é ele com ele que tem que tomar as iniciativas, tem que tomar todas as atitudes de escolher tal porta ou tal porta. Aí, de acordo com as inclinações que o Wilson falou, ele acaba quase sempre escolhendo uma porta semelhante à porta que ele escolheu na encarnação anterior, na penúltima, na antiga. É mais ou menos voltado para isso. E todas as portas que o Emmanuel descreve são portas limitadas. Num primeiro momento lhe dá um prazer, seja o dinheiro, seja o que for, mas é uma questão de pouco tempo você se vê preso, amarrado, como o Alan disse, dentro de um quarto e não tem muita saída e você não tem como para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e você está envolvido naquele clima e é difícil sair dessa porta. E você vê na segunda página do livro, em que o Emmanuel fala, o Cristo é a porta da vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida grandiosa, é uma vida que se multiplica, é uma vida que vai a dimensões que nós não conhecemos. Essa vida de Jesus não prende ninguém. Ela atrai pelo amor. Então, ela liberta o espírito dessas amarrações, dessas inclinações. Tanto que aquele que, de fato, conhece Jesus, ele se liberta dessas portas. Ele não tem mais dificuldade de falar, eu não vou nessa porta e não vou naquela. Eu vou naquela que Jesus está me mostrando, me inspirando. E assim acontece com os grandes missionários. Você vê um Francisco de Assis, a porta que ele escolheu foi Jesus. Paulo de Tarso foi Jesus. Só que nós aqui encarnados, eu comentei, já falei na semana passada, se colocar na nossa frente a porta divina de Jesus e a porta do mundo. Minha gente, a maioria vai escolher a porta do mundo, viu? Porque ela é atrativa, ela lhe dá prazer momentâneo. Então, nós precisamos conhecer mais Jesus. E quando eu falo conhecer, não é só ler. É senti-lo, é trazê-lo para o coração, é tentar reproduzir o que ele fez aqui no mundo e estar ao lado das pessoas que lhe motivam a continuar assim. Mas são as primeiras palavras. Não sei se vocês querem fazer algum comentário ou não adicional. Alan? Pode falar isso. Você ia falar... Não, o Geraldo ele fez um complemento muito, muito completo e é interessante. Eu lembrei aqui de Tereza, a santa... Não, como que é o nome dela? Tereza de Ávila. Tereza de Ávila, né? Quando a gente fala de escolher a porta de Jesus, né, não significa que as coisas, como eu disse lá atrás, não significa que o caminho não vai ter espinhos, não vai ter dificuldades. Né? Tem uma historinha que eu acho muito interessante, até engraçada. Né? Eu vou resumir bastante, mas ela era uma fiel, né, conversava com Jesus, diretamente com Jesus, e as coisas estavam muito difíceis na vida dela, muitos problemas. Aí tem a história do burrinho lá, e tudo, mas... Num determinado momento crítico da vida dela, ela fala, Poxa, Jesus, né? Eu me dou tanto, vivo uma vida, né, direcionada aos seus ensinamentos, praticamente uma vida santa. E, no entanto, tantas coisas acontecem comigo, tanta coisa errada, por quê? Aí Jesus responde para ela, dizendo, é assim que eu testo, né, os meus amigos. Puxa vida. E o interessante é que ela responde para ele, no bom humor espanhol, né, dela, é por isso que tu tens tão poucos amigos. Nossa Senhora, que engraçado. É mais ou menos isso. E é, o Geraldo, eu só queria também acrescentar que a gente sempre, eu falei de inclinações, e no começo da minha fala eu falei do quanto a gente é levado a escolher certas coisas pela sociedade. Porque a gente fala em cristianismo e não pode se esquecer que não foi Cristo que criou o cristianismo. Foram os homens. O Cristo só foi o Cristo. Ele só foi o ungido, né? Quem criou o cristianismo, quem estabeleceu regras. Hoje nós temos, hoje não, já de muito tempo, nós temos um cristianismo à moda da casa. Você pega o Cristo e transforma o Cristo numa mensagem para defender os seus interesses. A gente tem visto recentemente, né, aqueles que se dizem cristãos, não é uma crítica negativa, porque poderia ser pior, mas que se dizem cristãos defendendo não só a posse, mas o uso de armas, né? E numa sociedade cada vez mais violenta, em que Jesus jamais pregou nada nesse sentido. Né? A gente tem visto um cristianismo defendendo as posses materiais, dizendo que são bem-sucedidas, né? Que são abençoadas as pessoas, que Deus, o seu... Vamos lá. Dizendo que os escolhidos de Deus são identificados por seu sucesso no mundo material. Isto é, é o que o certo cristianismo prega. Se você trabalha muito e se você é bem-sucedido, isso é um sinal de que você é um escolhido de Deus e que você é um eleito de Deus. É isso que esse cristianismo prega. Então, é por isso que a chave espiritismo é muito importante. Porque Jesus veio falar aos pobres, ele veio dizer que bem-aventurados são os pobres, os que sofrem, os que choram, os que são perseguidos. A mensagem não pode ser deturpada, né? E o Espiritismo vai no cristianismo primitivo mesmo, na fonte da informação, não é, Alan? Isso, a frase que você citou, Wilson, que o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave, é do Emmanuel. Está no livro Deus. Opinião Espírita. Só para a gente manter as fontes aqui, né? Certinhas aí. Sim. O que acontece? Acontece que realmente não é só entender o exemplo de Cristo, mas é saber do exemplo de Cristo e transformar esse exemplo como uma porta. Para isso, você precisa de uma chave. E essa chave precisa traduzir no coração dos homens a verdade que vai libertar. Né? Eu estou usando só palavras do Cristo aqui, ó. A verdade que vai libertar. Para essa verdade libertar, eu preciso de uma chave que abra meu coração, e abra meu coração para a porta de Jesus. Mas lembre, ele é o caminho, né? Ele fala, eu sou a porta. Então, quando eu consigo abrir meu coração, racionalmente que seja, e ir na direção de Jesus, vai doer, né? Vai ter dificuldade, vai igual ver a Teresa de Ávila aí, não é porque você escolhe essa porta que, nossa, tudo são flores, não tem nada a ver. Porque você tem um passado que você tem que responder por, né? A gente não... Não é porque a gente escolhe seguir Jesus que o nosso passado é apagado. Então. Não, o nosso passado foi um plantio. Eu escolhi Jesus a partir de agora. Tá, Jesus vai me ajudar na colheita, eu tenho certeza disso, convicção disso. Mas ela vai vir de um jeito ou de outro do que você plantou. Então a gente tem que entender que escolher a porta de Jesus, antes de mais nada, não é uma porta para o paraíso. É para o paraíso vindouro, lá da frente. Mas não é do paraíso, assim, urgente, aqui, agora, só porque eu escolhi isso. E muita gente barganha com Deus e com Jesus a abertura dessa porta. Né? Muitas pessoas... Não, eu sou batizado em tal igreja, então eu sou cristão. Olha, falar que é cristão, você tem que ter bastante convicção para usar essa palavra. Não é só conhecer o cristianismo, é viver o cristianismo. Então, abra a porta de Jesus. Não espere muitas vantagens por isso num primeiro momento. Espere muito trabalho, espere muita transformação, espere muita reflexão, muitas noites em claro, porque você começa a falar como que eu vou colher aquilo que eu plantei. Mas tenha a convicção que é a porta mais acertada. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 6 minutos, vamos passar para o segundo bloco, e olha que interessante, estamos falando de Jesus e da liberdade ante o Cristo libertador, e o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de hoje, é Buscai a Verdade e a Liberdade. Eu achei muito interessante a junção dos textos. E como sempre, né, a gente faz divulgação do Caio Bachuto, tem que ler, né? É tanta coisa interessante que a gente fica com vontade de decorar algumas frases e sair falando por aí, né? Então eu vou ler o texto que é pequeno do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, e vou ler duas frases do Caibá que eu, parece assim, começa uma boa explicação e passa a palavra para o Wilson e Alan. Buscai a verdade e a liberdade. E o texto evangélico escrito é este, abre aspas. Jesus disse aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas. Parece que estamos lendo o mesmo texto da lição passada. E eu vou ler duas frases do Caibá, também muito inspiradas. O homem é um ser dotado de razão e de sentimento. São estes os dois polos da vida psíquica através da qual se realça o eixo do ideal mantenedor da evolução gradativa do espírito. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado por sentimentos de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade, e só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se e santifica-se. Wilson, o que você tem a dizer sobre buscai a verdade e a liberdade? Geraldo, Alain, irmãos e irmãs que nos acompanham. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu não conseguia entender um selo que eu via geralmente colado nos para-brisas dos veículos, que tinha uma frase dizendo, Deus é fiel. Eu não compreendia aquilo de verdade. Achava bobo. Como assim Deus é fiel? Mas é claro que Deus é fiel. Como não poderia sê-lo? Ele é Deus. Mas eu percebi, com o passar dos anos, que havia muito mais profundidade naquela sentença de que Deus é fiel. E fui compreendendo. Um pouquinho antes do programa eu falei isso. E olha, coincidentemente, eu vou falar de novo agora. A verdade, para nós, homens, ela é transitória. Porque a verdade, para nós, é baseada nas circunstâncias. Ela é circunstancial e factual. A verdade, para mim, hoje, é baseada em fatos que eu tomo conhecimento e nas circunstâncias, em certas circunstâncias, em certos contextos. Daí eu defino o que é verdade e o que não é. Portanto, a verdade é subjetiva. Ou seja, a verdade tem relação com o sujeito que a define e não com o objeto ou o assunto que está fora dele. eu defino o que é verdade para mim. Daí a gente vê tanta polaridade, tantas discussões, tantas defesas extremadas de certas opiniões. As pessoas estão defendendo o que julgam ser verdadeiro para eles. E veja, se a verdade, nesse sentido, é subjetiva, tem a ver com o sujeito. E se nós, como sujeitos, estamos nos transformando, estamos num processo de transformação e de progresso, de evolução, é natural que a nossa verdade também se transforme. Então, isso seria o natural. Natural seria que nós fôssemos, ao receber novos fatos ou tomar conhecimento, né, de outras informações, a nossa verdade também fosse reconstruída. Isso é importante, porque quando eu não faço isso, eu me congelo com a minha verdade, né? Eu fico enregelado dentro daquilo que eu considero verdade, não olho mais para o mundo, eu me alieno do mundo. E esse é o primeiro sinal de uma patologia espiritual e psíquica, né? Eu não posso me alienar do mundo e das pessoas, a razão da minha encarnação é justamente a interação. Então é natural que eu me transforme. Mas voltando ao selo, Deus é fiel, por quê? Porque só Deus é que não muda. Deus não está num processo de evolução. Deus não está em transformação. Deus é único. Ele é imutável. Deus não muda. Então, portanto, só Deus pode ser fiel. Daí, Deus é fiel. E a nossa verdade se transforma. Agora, o que nós mais... Como nós podemos definir, então, uma verdade segura para que possamos seguir? Voltamos novamente à história da porta. O Cristo. O Espiritismo considera o Cristo como o modelo e guia da humanidade. Então, o que o Cristo veio nos dizer sobre o que é verdade e essa verdade é imutável. Veja que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse livro, Allan Kardec pinça alguns pontos, algumas falas de Jesus, as mais importantes, aquelas que são atemporais, aquelas que jamais vão vão mudar ao longo da história humana. São verdades morais profundas, aquilo jamais vai mudar. Então, é essa verdade que nós buscamos. Se essa verdade singela estiver no cerne da nossa alma, na raiz, em nossas raízes, certamente tudo o que vem depois e que seja baseado nessas verdades, no amor ao próximo, no perdão, nos valores de solidariedade, de fraternidade. Oi, voltou? Voltou. Tudo que nós fizermos durante esse processo de nossas vidas, que for baseado nessas verdades, e veja, eu usei a palavra singela, porque são verdades simples e singelas. Né? Repetindo, né? O amor ao próximo, o perdão das ofensas, né? O auxílio mútuo, isto é, a fraternidade. Se cada desses tomarmos tiver como base esses critérios, essa é a verdade. Estamos no caminho do Cristo. Mas essas decisões, muitas vezes, vão trazer prejuízos a nós mesmos. Esse texto, Caíber, fala muito do sentimento, né, e da razão para buscar essa verdade. Então, é claro, e aí, Geraldo, Alain e amigos, eu vou fazer novamente uma referência a inclinações. Numa visão minha, tá? Não vou tomar como base a neurociência, nem a psicologia, mas eu vou misturar um pouco disso com o espiritismo, né? Com a visão espiritualista, no caso. Mas os sentimentos são registros profundos, sentimentos que trazemos em nossa alma enquanto encarnados. Os sentimentos são construções de longo prazo. Então, são os sentimentos que definem as nossas inclinações. Enquanto as emoções são meramente manifestações externas, né? No campo visível, de impulsos exteriores. Então, nem sempre as emoções que eu manifesto estão relacionadas a sentimentos profundos que eu trago. Às vezes eu tenho um sentimento já construído de perdão e de amor, mas diante de uma situação externa, eu me revolto, eu não reflito os meus sentimentos. Daí a importância de olhar todas as coisas com profundidade. A palavra calma, ela nos diz isso. Calma é com a alma. Estamos falando de verdade ainda, não saímos do contexto de verdade. Então, calma é com a alma. Então, com a alma é com profundidade. Se eu, diante de uma situação, consigo serenidade para não responder, para não tomar nenhuma atitude naquele momento, eu espero para analisar isso com a alma, com calma, com profundidade, eu vou chegar mais próximo da verdade, que é baseada em construções profundas que eu trago comigo de outras existências. E aí, além disso, eu vou ter o concurso também do meu anjo guardião, que vai me ajudar a interpretar isso daí, para que eu realmente compreenda qual é a melhor decisão e qual é a verdade naquele contexto. Então veja que aqui eu estou colocando o uso do sentimento junto com a razão. Isto é, eu estou raciocinando, tomando uma decisão de não fazer nada, de agir de determinada forma para encontrar o caminho de minha verdade. Então eu acho que é muito difícil a gente colocar isso em prática, né? Sobretudo na correria do dia a dia em que você precisa se manifestar tantas vezes a respeito de tantos assuntos, e a gente às vezes vai sempre se manifestar no nível das emoções, no nível exterior, no nível afetável, no nível raso, enquanto a gente tem que mergulhar em águas profundas, porque é lá que a verdade se encontra. Quando você falou, Wilson, me veio à cabeça, à mente, que se perguntássemos nos quatro continentes do mundo a um cidadão qualquer o que é a verdade, cada um citaria a verdade de acordo com a sua circunstância, a sua realidade. Se pergunta a um africano, alguém da Nova Zelândia, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, mas tudo isso são verdades parciais, são verdades restritas a alguma circunstância. Essa verdade que o Caiba pede, eu imagino que seja a verdade sublime, a verdade maior. Então ele fala, buscai a verdade. A gente sabe que vocês não vão entender tudo, mas pelo menos busque a verdade. E essa verdade, aos poucos, vai libertar você. Esse pensamento me inspirou quando você fez as suas palavras aí. Alan, buscai a verdade e a liberdade. Quando a gente fala filosoficamente de verdade, é um conceito muito, muito, muito discutido, né? Desde sempre, eu acho que uma das grandes buscas da filosofia foi a definição e o encontro do que é essa verdade, né? Então, não vamos entrar nesse mérito, porque esse mérito é do campo da filosofia e é algo que há milhares de anos ainda não foi esgotado. Então, assim, nós não temos... nós teremos que fazer aqui assim, um programa longo, só pensando na verdade. Mas vamos pensar na verdade como Cristo. Porque dos espíritos que estiveram encarnados entre nós, dos espíritos que a gente sabe que cuidam do nosso planeta, o mais evoluído é Jesus. Então, Jesus ainda, segundo o Espiritismo, segundo Emmanuel, é o governador espiritual do nosso planeta. Então, esse governador, ele, no mínimo, tem um ponto de vista muito mais abrangente do que o nosso. Por isso que a gente fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele já passou, né, por experiências que nós ainda não passamos. Ele já vê de algum degrau acima, ou muitos, acima do nosso. Então, a visão dele do planeta é muito maior, muito mais ampla, e da nossa evolução espiritual do que a nossa. Mas eu gosto muito desse texto do Caibar, porque ele fala assim, olha... A verdade ela deve ser buscada pela compreensão racional. A verdade deve ser buscada pela compreensão racional. Mas ela não vem só do raciocínio. Ela vem também do sentimento aliado a esse conhecimento. Então, não adianta nada, Né? Por isso que a gente falava no programa passado, ou no retrasado, não lembro, sobre a questão lá daquele livro do Fritz Joff Capra, O Ponto de Mutação. Quando a verdade da ciência, do raciocínio, né, da busca desse conhecimento, estiver aliada a uma verdade do sentimento, de uma evolução sentimental, amorosa, na direção do amor, quando o amor for o grande sustentáculo da busca da razão, quando a gente buscar o raciocínio, mas sempre amparado com amor, aí não tem quem segure a gente. Não tem quem segure a gente. Quer dizer, eu não preciso ter... Porque, assim, existe um lado que o conhecimento, né? O conhecimento nos dá poder. E essa foi a grande verdade do mundo até hoje. Né? Quem tem mais informação acaba ganhando mais dinheiro, acaba tendo mais poder. É um fato. Quem tem conhecimento acaba tendo poder até hoje. Agora, e se eu lançar um novo desafio? Tenha conhecimento para ter o poder do amor do seu lado. Né? Utilize todo o seu conhecimento para amar. Né? Utilize todo o seu esforço, toda a sua força, toda a sua vontade para buscar conhecimento, mas sempre junto do amor. É como eu amo mais e melhor aos outros, ao próximo. Né? E aí eu vou ler uma frase aqui do nosso... Eu vou tirar temporariamente o Wilson, que está dando algum probleminha lá. É, eu vou ler uma frase aqui do livro, aqui do comentário de Caibar, que ele fala assim, ó, a compreensão... Não, voltou. A compreensão não vem só do raciocínio, mas do raciocínio aliado ao sentimento. São estes os dois grandes faróis luzentes da estrada da vida. Olha só, dois grandes faróis luzentes. Não é um nem outro, são os dois. Abri clareiras ao vosso entendimento pelo raciocínio. Alargai as esferas do sentimento. Não vos atemorizeis ante as alturas e longitudes, porque a águia e o côndor não transpõem o círculo do seu voo. Os pássaros têm seus limites nos ares. Homem, voai, desprendei-vos da escuridão da ignorância, que cerceia a vossa inteligência e vos ata pesados dogmas. Voai, olha que coisa linda, dai expansão à vossa razão, deixai palpitar os vossos corações aos generosos sentimentos para acenderdes as esferas da ciência e do amor. É onde poético, é poético, é uma poesia maravilhosa, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. Lembrai-vos, ó homem, que sois dotado de razão e sentimento. Buscai a palavra de Jesus, permanecei na sua palavra. Sede verdadeiramente seus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa maravilhosa, né? Como se encaixam os dois comentários. Parabéns pela percepção de vocês. Meus amigos, nós temos 35 minutos para 5 perguntas a cada um. Muito bem. Dando sequência, agora o terceiro bloco, que é o livro A Gênese, o bloco principal, e estamos no capítulo Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. A maioria das pessoas, pelo menos aqui no Ocidente, tem a imagem da Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido, a imagem de Adão, que Deus criou Adão, depois criou Eva, num determinado momento Adão comeu a maçã, e a partir dali tudo virou e se transformou no que se transformou. Essa é uma imagem, pelo menos foi a imagem que eu recebi na minha infância. Eu acabei indo, acho que eu tinha 7 anos, num catecismo espírita, num catecismo da Igreja Católica, e me foi passada essa imagem, eu nunca mais esqueci. Como a minha família era espírita, você vai crescendo e tentando entender melhor. E o Kardec, ao falar desse assunto, ele fala num assunto, o Wilson, sobre o progresso moral. E ontem eu fiquei pensando, o que é o progresso moral? Né? Então eu pergunto a você, o que é de fato o progresso moral citado por Allan Kardec? Quais os valores que confirmam esse progresso? Olha, Geraldo, que pergunta, viu? Nós temos muitas virtudes, poderíamos aqui fazer diversos programas, cada um, né, a gente se aprofundando sobre cada uma das virtudes e o que ela traz de benefício em nossas vidas, mas você sabe que a sua pergunta é uma pergunta que Kardec também se ocupou em fazer. De todas as virtudes humanas, né, quando falamos em progresso, qual seria a maior de todas as virtudes? E a gente vai encontrar na questão 893, lá do Livro dos Espíritos, essa resposta de forma muito sucinta. Ele diz que a maior de todas as virtudes, então, o que demonstraria o progresso seria o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, veja bem, o que vai revelar virtude é o desinteresse pessoal em favor do próximo. Eu repeti isso porque é muito sucinto, mas é muito poderoso. Né? O Allan, que é um filósofo, sabe o quanto se aprofundam as discussões na filosofia. Existe um campo na filosofia específico para tratar disso, que é o campo da... é mal, vem determinar, né, as ações humanas. Wilson, você foi falar o campo da, aí você saiu do ar e voltou. Ah, desculpa, a minha conexão está estranha, viu? Nos domingos isso tem acontecido com certa frequência. Eu disse que a filosofia tem um campo dedicado ao estudo da ética. Ética. Então, é este campo que vai determinar as atitudes, as ações humanas, como sendo boas ou más. E existem diversas correntes de pensamento. Eu vou citar, por exemplo, aqui, o utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente que vai definir uma ação, se ela é boa ou se ela é má, com base nas consequências desta ação. Então, veja, quando uma ação, então, traz consequências boas para o maior número de pessoas, ela é considerada boa. Então, é uma virtude. Olha que interessante. Então, baseado nas consequências. Mas, com base nas consequências, decisões equivocadas podem ser tomadas. Vamos dizer que, num grupo de 10 pessoas, 6 decidam que é bom para elas que as outras 4 as sirvam. Então, escravizem as outras 4. Então, para o maior número de pessoas, é bom que 4 as sirvam. Mas e para aquelas 4 que é minoria? Será que essa consequência é boa? Então, olha, isso é um dilema moral. Então, talvez as consequências não sejam o único fator a ser observado. Então, outros pensadores foram contrários à ideia do utilitarismo. E eu vou citar, por exemplo, Kant, Manuel Kant. Ele vem combater essa ideia do consequencialismo, do utilitarismo, e vem dizer que uma ação para ser boa... Por que que eu estou citando ele? Porque a gente vai voltar para Allan Kardec, tá? E aí ele vem dizer, Immanuel Kant, que para uma ação ser boa, alguns critérios devem ser observados. Eu vou simplificar, falar um só. O indivíduo tem que ser sempre o objeto da ação e nunca o meio. Isto é, nunca você pode usar uma pessoa como meio para nada. Então veja, se eu ajudar alguém, a consequência é boa. Mas se eu, ao ajudar esta pessoa, faço isso buscando me beneficiar, eu estou utilizando essa ação minha como meio para que eu me beneficie. E eu posso dizer para mim mesmo, ah, mas isso é só uma consequência. Não, porque foi isso que me motivou. Então Kant vai definir o que é bom e o que é mal na motivação e não na consequência. Eu tenho que ser motivado pelo outro, que é exatamente o que o Espírito de Verdade diz aqui nessa questão. Então, o desinteresse pessoal. Então veja como esse pensador tem tudo a ver com a filosofia profunda que nós encontramos aqui no Espírito de Verdade. Quando ele vai falar em desinteresse pessoal, é isso. Então, tudo que eu faço não é com base em nenhuma vantagem para mim, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha menos dificuldades, para que eu seja mais feliz, para que... Nunca, é sempre no outro. Então, essa é uma... Talvez seja uma base para a gente compreender não a consequência, mas a ação da motivação é mais importante. Por isso, só para finalizar, Geraldo, o anjo, quando se apresenta em diversos momentos nos evangelhos, diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra ao homem de vontade boa, de boa vontade, ou seja, motivado por bons ideais. O que importa, então, é a motivação dos ideais e não a consequência do que a gente faz, muitas vezes. Quando você falou que leu essa questão 893, a resposta é para a gente pensar a vida inteira, o sacrifício dos interesses pessoais em benefício do outro. E enquanto você falava, eu estou procurando um assunto que eu citei para o Alain, eu estou relendo assim, aquele livro Chico Xavier, O Santo de Nossos Dias. E o Chico, na década de 50, ele estava começando a ficar bastante famoso, ele foi convidado para ir num jantar de apresentação, para divulgação do Espiritismo, um jantar extremamente luxuoso em São Paulo. Ele não queria ir, mas forçaram tanto que ele acabou meio... aquele jeito caipira dele, acabou indo, entrando meio de lado, e o público inteiro aplaudiu. E antes que ele falasse alguma coisa, ia servir alguma coisa para comer. Então estava o público inteiro olhando o Chico, num jantar chique, e veio uma das moças carregando um prato muito pesado. O Chico saiu correndo para ajudá-la a carregar o prato e colocou na mesa para os outros se alimentarem. Então, ele fez o sacrifício dos interesses pessoais para ajudar a mocinha. E perguntaram: por que você fez isso? Eu falei: eu achei que o prato era pesado demais para ela e eu quis ajudar. Quer dizer, esse foi o primeiro ensinamento para 500 pessoas num jantar de luxo em São Paulo. O Geraldo e Alain, e só para encerrar aqui, a questão 893 fala do desinteresse pessoal, então, né? E a questão 895, Kardec insiste. Olha a outra pergunta que ele faz. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Kardec pergunta. Ele queria clareza. Resposta é, abre aspas, o interesse pessoal. Ponto. Tem um ponto. E depois vem uma explicação. Então, qual é o maior de todos os defeitos, né? Qual é a maior de todas as imperfeições? O interesse pessoal. Ponto. Que coisa. Dando sequência, Alain. O Kardec vai escrevendo e ele fala no estado de felicidade, e ele faz uma colocação. Eu pergunto a você: a predominância do bem sobre o mal na vida do espírito imortal é determinante para o estado de felicidade? A predominância do bem sobre o mal. E para completar, o que é o bem? Uma pergunta fácil, né? Como sempre, que o Geraldo me faz. Né? É fácil. Mas, olha, eu vou me recorrer ao Livro dos Espíritos. Eu gosto muito da questão 1009, já falei algumas vezes aqui, do Livro dos Espíritos, né? Ele vem discorrendo nessa questão, na realidade, é um capítulo, né? E esse capítulo está perguntando se existe a condenação eterna, né? E na pergunta 1009, ele pergunta se as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, né? E aí tem vários que respondem, né? Várias pessoas de alto nível que respondem ali, né? Então, nós temos Agostinho, nós temos Lamennais, nós temos Platão e Paulo Apóstolo. Na resposta de Paulo Apóstolo, eu vou até pegar ela aqui, porque eu posso ser que eu gagueje aqui na lembrança do texto correto. Peraí. Ó, ele fala assim, ó, no final da resposta. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Olha, por que eu lembrei? Porque o texto do Caibar, ele fala justamente do encontro da razão com o sentimento. Certo? Sim. Aí, a pergunta que você me fez é sobre o bem e o mal. E o estado de felicidade. Agora, olha aqui, para atingir o estado de felicidade, está aqui, ó. Deixa de fazer um paralelo, que o bem é a essência de Deus, o mal é a essência da criatura. Então, nós precisamos abrandar esses castigos, essa ideia de mal eterno, de castigos eternos, e entender que gradualmente, com as reencarnações, nós vamos abrandando esse mal. Agora, abrandar o mal para o nosso nível não é ser bom totalmente, é abrandar o mal, né? Nós ainda temos muita dificuldade em vivenciar só o bem, né? Nós ainda temos muitas coisas que arrastamos no nosso espírito das encarnações anteriores. São pontos que podem nos convocar o mal, né? E ele é convocado. Por exemplo, quer ver? Ó, quem dirige aqui vai saber. Você está dirigindo feliz e contente. Vem um cidadão perturbado, mais do que você, e passa num sinal pare, você quase passa por cima do cidadão. Aquilo vem um sentimento que você tem vontade de pegar o cidadão e esganar o cidadão. Fala assim, o que esse cara está fazendo da vida dele? E que está colocando em risco a minha vida. Né? Então você naquela hora perde a essência do bem. Né? Então, por quê? Porque nós não temos ela ainda totalmente consagrada no nosso ser. Nós ainda nos falta uma depuração nesse caminho do bem. Então, quando, né, nós conseguirmos fazer com que o bem predomine sobre o mal, eu acho que a gente já está começando essa jornada, né? O bem já está começando a valer mais em nossas escolhas do que o mal. Logicamente, nós vamos nos aproximar mais da felicidade do que ao contrário. Então, há um esforço necessário nosso, não é do outro, não posso exigir isso do outro, mas há um esforço necessário nosso em saber que, quando eu estou dirigindo, uma das possibilidades reais é alguém me fechar erradamente, é alguém cruzar uma placa par, e eu já me colocar na situação que isso pode acontecer comigo e não me surpreender com isso. Mas eu não pegar a emoção daquele perturbado que está fazendo coisa errada, eu deixar ele ir com aquela emoção embora e eu continuar com a minha paz íntima, apesar daqueles fatos que vão continuar acontecendo. Então, a partir do momento que eu olho para a vida dessa maneira, não querendo mudar o outro, mas querendo mudar a mim, eu estou me atraindo mais ao bem do que ao mal. E a partir deste momento, eu me torno mais feliz porque eu exijo menos do outro e mais de mim. Porque enquanto eu estiver colocando a minha verdade externa, seja na matéria ou em outras pessoas, e eu esquecer de encontrar felicidade interna, eu nunca vou ter felicidade. A felicidade é um cultivo constante e permanente do bem em meu coração. Lógico, se eu puder distribuir em outras maneiras o bem para o outro, ajudando nesta tarefa o próximo, é um bom ato, mas não vai contribuir para a nossa felicidade. A nossa felicidade é uma conquista individual de transformação dos nossos valores e sentimentos. E quando eu conseguir olhar para tudo com o olhar do bem, eu me afasto do mal. É isso aí, mais ou menos. Muito bem. Dando sequência, pergunta ao Wilson agora. Nós lemos no item 43, logo que um mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. Se realizam as grandes emigrações e imigrações. Então, eu pergunto a você, Wilson, o que são essas mutações da população segundo o entendimento espírita? Vamos pensar numa construção. A gente levanta com tijolos uma grande instituição, uma escola. E essa escola, ela foi definida como uma escola para abrigar alunos do primeiro grau. Então, lá nessa escola vão se matricular jovens para aprender os temas mais fundamentais necessários para a vida daquele jovem naquela comunidade. E, a partir de um determinado momento, esses jovens vão precisar avançar nos estudos, vão precisar de uma outra escola. Essa escola terá que oferecer a esses jovens condições materiais diferentes para que eles possam avançar em sua jornada de aprendizado. Se nós, a partir dessa analogia, compreendermos o nosso planeta para esta analogia como uma escola, também cada mundo vai oferecer uma determinada classe de espíritos no seu processo evolutivo, que estarão, então, em condições de se vincular àquele mundo. Então, veja que o mundo oferece condições materiais para a nossa encarnação. Eu achei muito interessante, eu acho que, não sei se foi na Revista Espírita, né, uma entrevista que Kardec faz com um espírito habitando um outro planeta. Ele está habitando Saturno, se eu não me engano. Saturno, né? Na Revista Espírita. Eu achei muito interessante que, em determinado momento, Kardec pergunta que como seriam nós, os humanos, nós, a nossa humanidade aqui encarnada na Terra, como nós estaríamos representados naquele mundo, em Saturno? E a resposta é que nós lá seríamos como os primatas, aqui para nós, numa comparação. Seríamos como macacos, né? Não há outra palavra para definir-nos se nós fôssemos levados a habitar naquele mundo. Portanto, nós não teríamos condições para evoluir naquele mundo. Estaríamos muito aquém do convívio com uma humanidade que pudesse nos fazer caminhar para frente. Então, o nosso planeta Terra passou por um processo de mutação física, como tem sido estudado no programa Visão Espírita, né, nos últimos meses, todo o processo de formação geológica da Terra, surgimento da vida, todas as transformações que esse mundo teve que fazer para receber-nos como espíritos. E veja que naquele momento em que nós podíamos, então, que a Terra oferecia condições para que espíritos humanos pudessem iniciar uma trajetória de aprendizado, foi também direcionado para esta Terra espíritos provenientes de outros orbes, espíritos em melhores condições evolutivas, um pouco mais adiantados sob certos aspectos intelectuais, intelectuais, que, uma vez não acompanhando o progresso moral do mundo onde habitavam, foram direcionados ao nosso mundo naquele exato momento. Então, houve uma imigração, né, uma migração para o nosso planeta, para que aqui, intelectualmente superiores, eles pudessem contribuir para que outros espíritos ainda, né, na idade das trevas ou na pré-consciência humana, pudessem ter os devidos estímulos para que pudessem se desenvolver. Então, quando ele fala sobre transmutação, emigração, é isso. São espíritos que são destinados a determinadas escolas, com base no benefício que trará para eles mesmos, mas, sobretudo, para as coletividades onde eles vão atuar, né? Que em determinados locais eles vão ser mais úteis do que em outros, enquanto eles poderiam estar atrapalhando o desenvolvimento nos planetas aonde, de onde eles vieram, eles são enviados para um planeta no estágio anterior, mas onde eles podem ser úteis ao desenvolvimento. Eu acho que é essa. Foi essa a pergunta, Geraldo? Foi essa mesmo, muito bom. Muito bom, Wilson. Alan, o Kardec fala desses espíritos decaídos, desses espíritos degredados da raça adâmica. Eu pergunto a você, quais os maiores desafios para esses espíritos decaídos em sua nova morada? Por que que eles vêm para cá? O que que vai acontecer? Por que que eles vieram para cá? E qual é o maior desafio para eles? Olha, Kardec, na sua genialidade, né, ele pega conceitos, então, muito divulgados, muito utilizados, e ele desconstrói na visão dos que tinham até naquele momento e reconstrói na visão espírita. Isso é um trabalho muito bem feito por Kardec. Kardec, quando ele fala dessa doutrina dos anjos caídos, né, vindos de um paraíso, né, perdido, vamos falar assim, é como se Deus ainda... A gente pode entender isso como uma punição, né? Então, lá eles não mereciam mais ficar e eles vêm como castigo para a Terra, né? Não é dessa maneira que Kardec vê isso, tá? E aí que ele desconstrói essa visão que existia até no momento, né? E ele coloca ela de uma outra maneira, muito mais coerente. Então, ele coloca assim, que espíritos que já galgavam uma evolução superior à dos habitantes da Terra, já estavam em padrões de evolução racional e até moral superiores aos habitantes da Terra, não conseguiram, em determinado momento, no planeta que viviam, galgar a evolução daquele planeta. Provavelmente, pela nossa situação de expiação e provas, espíritos que estavam já em expiação e provas, indo para a regeneração, não conseguiram ingresso para permanecer naquele planeta que estava se regenerando pela maioria dos espíritos ali estarem regenerados. Por que Deus não castiga e ele é totalmente bom? Ele pega aqueles espíritos e dá uma nova chance de evolução para um dia chegar no planeta de regeneração. O que que ele faz? Ele coloca esses espíritos num planeta que está começando o processo de expiação e provas. Mas você vai falar assim, mas é um castigo. Não! É um castigo quando o aluno repete a oitava série e volta a fazer ela inteira? Não, não é um castigo, é uma nova oportunidade para ele rever as matérias, rever os conceitos. E muitas vezes ele vai ficar ali na sala como aquele aluno primeiro da turma, porque ele já viu aquela matéria uma vez e está vendo pela segunda vez. E ele vai daí para a nona série muito mais fortalecido, porque se ele fosse para a nona série do jeito que ele estava para ir ali, ele não dava conta das matérias da nona série. Da mesma forma, é essa a doutrina dos anjos caídos. Esses anjos não são caídos, eles são transferidos, caídos de talvez não ganharem uma promoção, mas eles não mereceram e vieram para a Terra. Só que eles vêm para cá e vêm com um cabedal de conhecimentos e de moral muito superior aos que aqui estavam, que tinham recém subido de um planeta primitivo, ainda muito grosseiro. Então, são esses espíritos que vão trazer para nós invenções, conhecimentos, reflexões filosóficas profundas, que vão nos ajudar a galgar a nossa evolução. São aqueles alunos repetentes que auxiliam até o professor. O professor fala, lá, ô fulano, você lembra dessa matéria do ano passado? Olha, e ele sempre está lembrando de um exemplo, ele sempre está ajudando a compor esse conhecimento. Então, é importante a gente ter essa ideia, né? Agora, qual é o desafio dele nessa nova morada, como você perguntou aí, né? Qual é o desafio dele? O desafio dele é não ficar revoltado, né? O desafio dele é não se tribuchar aqui, porque ele fala, eu estou castigado, eu vim para esse inferno, esse lugar primitivo, Jesus, por que fez isso comigo? Ele vai sofrer mais no processo evolutivo. Então, se ele não se revoltar, ele é um daqueles gênios colocados no mundo, um daqueles espíritos de Skoll que vai nos ajudar na evolução daqueles que aqui habitam. Mais muito ou menos bom. Isso. Interessante. Wilson, como o Espiritismo define o atual estado moral dos habitantes do nosso mundo? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, estamos caminhando para um mundo de regeneração. Como será o estado moral de um mundo de regeneração? Olha, de forma bem resumida, essas são duas questões que dá para a gente responder de forma bem sucinta e bem resumida mesmo. Acabamos de falar na pergunta anterior quais são os principais atributos da evolução moral e vimos que, então, é o desinteresse pessoal. Então, para a gente entender qual é a nossa situação neste mundo, é uma situação que, moralmente, nós ainda somos dominados, prepondera ainda, o mal sobre o bem. Isto é um fato. No nosso mundo, o mal prepondera sobre o bem, por diversas razões. Porque o bem silencia muitas vezes, porque o mal faz mais barulho. Mas, enfim, essa é a realidade do nosso mundo. E, com base no desinteresse pessoal, eu deveria, então, para que esse mundo evoluísse, nós deveríamos nos despojar das vestes sombrias e pesadas do orgulho, que faz com que eu me veja melhor do que o outro, superior ao outro. Você contou agora mesmo uma história linda do Chico Xavier, que se levanta e vai ajudar uma pessoa a servir, né? O que nos relembra a ceia, né? Em que Jesus diz que aqui no nosso mundo, mais importante, quem é? Aquele que é servido ou aquele que serve? Então, ele diz que no reino dos céus, o mais importante é o que serve. Então, o orgulhoso, ele ainda está na posição de sentar e querer ser servido. Ele quer que as pessoas tragam para ele, né, que o sirvam. Então, quando a gente abrir mão dessa posição e nos colocarmos como servidores, evoluiremos. Quando nós abrirmos mão do egoísmo, então veja, porque, olha, o egoísmo, filho do orgulho. O orgulho é eu me sinto superior. Então, como eu me sinto superior, eu quero tudo de bom para mim. Isso é egoísmo. Tudo primeiro para mim, tudo para mim. Se sobrar alguma coisa para os meus. Nossa. Aqueles que estão próximo de mim. E os outros a meritocracia que dê conta, cada um por si. É mais ou menos assim o entendimento. Tá? Cada um está vivendo o que tem que viver. Esse é o egoísmo. Né, que afrouxam os laços humanitários, de humanidade, de solidariedade, que mantém uma sociedade coesa. E depois, a vaidade. Então, veja, se eu sou melhor, sou orgulhoso, então por isso eu mereço tudo para mim, eu sou egoísta, a vaidade é eu quero que todo mundo saiba disso. Eu quero que todo mundo veja e identifique quem eu sou. No meio dos outros, eu tenho que reluzir. Eu tenho que estar sempre um degrau acima, porque as pessoas, quando olharem para a multidão, devem me ver. Eu sou o cara. Eu não devo sumir na multidão, ser mais um na multidão. Não. Por quê? Porque eu sou competitivo, porque eu sou melhor, porque eu sou mais bonito, mais inteligente, mais magro, mais capaz, mais rico, mais legal, mais simpático. Eu sou o cara. Esse é o estado, né, da nossa humanidade, um estado que predomina muitas vezes, mas que a gente está combatendo. O Alan falou isso muito bem, né? Nós já temos muitas conquistas e a gente caminha para um mundo de regeneração, onde o oposto disso vai vigorar. Pense, o Alan uma vez falou isso num programa, eu achei tão bonito, Alan, nunca mais esqueci. O Alan falou assim, imagine se no nosso mundo, se no nosso país tivessem aqui reencarnados 1.000 Chicos Xavier. Ele diz, 1.000. Você imagina, em cada estado você bota aí uns 20, 25 em cada estado, mais ou menos, uns 20 em cada estado, vai dar uns 1.000. Imagina como seria já o nosso mundo. Então é isso que a gente pode imaginar no mundo de regeneração. vai ser um mundo mais leve, um mundo onde a gente vai repor as nossas energias. Quando você chega na beira da praia, você enche os pulmões de ar e fala, ah, agora eu estou num ambiente que eu posso descansar, aqueles problemas que eu trago não existem mais, certas doenças não nos acometem mais. Esse é o mundo que nós estamos caminhando, estamos às portas. Muito bom, Wilson, muito, muito, muito boas suas palavras. Alan, esse estado de imigração e de exílio de muitos espíritos expõe uma ordem e uma harmonia perfeitas que regulam as leis que regem o universo. O que falta à mente humana para compreender e assimilar as lições da misericórdia divina? Falta. Eu acho que, olha, além de tudo isso que o Wilson falou, né? Deixar de lado orgulho, egoísmo. Por sinal, no Livro dos Espíritos fala que orgulho e egoísmo são as raízes de todos os maus, né? Todos os nossos, todas as nossas atitudes ligadas ao mal, né? Então, o que falta para essa mente humana compreender essas lições de Deus? Falta se abrir para elas. Existe um jurista que, outro dia eu estava tentando caçar o nome dele, eu não consegui encontrar, que ele fala assim, que para a gente aceitar uma lei, a gente tem que ser simpático por ela. Né? Isso ele está falando de lei mesmo, né? De lei... Lei civil. Lei civil. Agora, trazendo isso para a nossa ideia, para eu aceitar Jesus na minha vida, eu tenho que ser simpático pela ideia de Jesus. Eu tenho que permitir que essa ideia frutifique em meu coração. Eu tenho que permitir que essa ideia... Eu tenho que pensar nessa ideia. Essa ideia tem que ser refletida por mim. Assim, eu preciso... Não, Alan, mas Jesus não é uma ideia... Para muitos é uma ideia nova, sim. Para muitos é um conceito novo de ver as coisas, de ver o mundo. Então, a gente tem que abrir um espaço para permitir essa ideia nova. E, logicamente, eu só vou permitir uma ideia como Jesus em nosso coração, como uma ideia nova, se eu for menos egoísta e orgulhoso, tal qual o Wilson acabou de escrever. Se eu deixar de que esses sentimentos reinem em minha vida e abrir no meu coração um pouco de humildade para assimilar a ideia de Jesus, a vida se transforma totalmente. E, logicamente, eu vou compreender melhor essa ideia desse Deus totalmente bom, que quer o melhor de cada criatura. Você foi muito feliz, Alan, quando você fala para que possamos compreender tudo isso, o Espírito tem que se abrir para essas novas leis. É você se mostrar com boa vontade de entender, você ler, ouvir outras pessoas, tentar executar, repetir. É assim que os fatos acontecem. É assim que os grandes progressos acontecem. Então, muito feliz, viu? Wilson, eu costumo dizer algumas vezes que na nossa dimensão o tempo passa. São 10 horas e 59 minutos, uma conversa muito agradável, muito leve. Eu ficaria aqui mais 2 horas, assim, tranquilo ouvindo vocês, porque a mim me satisfez muito, eu fiquei muito feliz, espero que tenha agradado a todos aqueles que nos ouvem também. Mas o tempo vai se esgotar e eu peço que você dê suas últimas palavras, Wilson. Gratidão, só posso declarar, né, novamente, a minha gratidão a todos que nos acompanham, pela generosidade, vocês aqui que deixam seus comentários, muito obrigado por permitir que nós, né, adentremos os seus lares, que compartilhemos desses instantes, é tão valioso para a gente, para mim, sobretudo, é muito importante, e eu muito tenho aprendido com tudo isso, então, muito obrigado, Geraldo, você também sempre muito generoso, Né? E obrigado, Alan, também pela sempre paciência conosco. A minha internet, de novo, hoje não colaborou muito, não é? Mas a gente vai se ajustando aqui. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos, que nós possamos aproveitar, né, essa semana nova, até mesmo coragem de discernir corretamente, de decidir, de procurar a verdade, de procurar o caminho do bem, para que possamos, enfim, responder ao convite de Jesus e façamos brilhar a nossa luz. Muito obrigado. Alan, suas últimas palavras. Eu queria desejar a todos um domingo maravilhoso, agradecer a companhia de todos. Tivemos aí perto de 50 pessoas com a gente. Muito obrigado a todos que participam direto ou indiretamente, ouvindo mais tarde o programa. Você que está ouvindo aí fora de hora, pode continuar ouvindo. Né? A gente fala em 50 aqui, mas a gente sabe que vai chegar em quase 200 pessoas até uma semana aí que continua no... O programa está lá todos, né? Mas mais ou menos em uma semana eles estão ficando aí nessa casa aí de 150, 200 pessoas que ouvem. Então, muito obrigado a todos vocês, que tenham um domingo maravilhoso, de muita reflexão, de muita luz, de muito amor no coração de todos. Muito bem, obrigado a todos vocês que nos ouviram. E, diante disso, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.